Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, da técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá boa, comadre, compadre? Ei, o mês de julho tá acabando. Tá pego por um beicinho de uma pulga, viu? Já entra o mês de agosto. Rapaz do céu, o trem tá passando depressa demais da conta. Nossa Senhora. Já tô enxergando a ponta do gorro do Papai Noel. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Diego e Diogo. A Faculdade da Música apresenta o mestre Armandinho, a frase irretocável da sabedoria popular. A oração muito bonita, não perca. A dica de hoje, as novelas da televisão brasileira. Você vai ver aí, as novelas estão em declínio. E eu vou dar a minha opinião por que eu acho que está acontecendo isso. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar uma canção. Eu era menino, veja só o tempo que esse homem faz sucesso. Eu era menino, estou com 64 anos. Eu era menino quando ele gravou isso aqui, essa música aqui que eu vou recordar para você hoje, tá bom? Você lembra desta? Eu vou atender um pedido aqui que traz uma música do José Augusto, que com certeza marcou a vida de muita gente, né? A Sugestão do Beijar traz hoje a música nova da dupla Pedro Paulo e Matheus. Eu começo trazendo aí As Caipiras, Saudade Bandida. Outra vez o meu coração te procura, outra vez a solidão me tortura, e eu aqui, com essa saudade bandida, falta amor, falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus. Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo, obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso de você aqui. Amor, eu sou seu dependente, coração carente, quer me enlouquecer. Preciso de você. Thank you. As Caipiras, Saudade Bandida, pro Adriano Bernardes de Vargem Grande, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Adriano, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Eu vou trazer Barra da Saia, Não Brinca com Meu Coração. Barra da Saia, Não Brinca com Meu Coração, para o José Ferreira Maia, de Uberlândia, nas Minas Gerais, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Ele está me dizendo: Cleiton, eu morei aí no Gama, no Distrito Federal, durante 12 anos, ouvi o seu programa no rádio e agora estou ouvindo pela internet. José, seja muito bem-vindo, um abração para você, um abraço a todos os meus amigos de Uberlândia que curtem o nosso programa pela internet. Por enquanto, que eu saiba, não tem nenhuma rádio Uberlândia que está transmitindo a gente, não, mas a internet está aí, é para isso mesmo, né? Já que eu estou em Uberlândia, vou dar uma chegadinha em Coromandel. Eu vou trazer, vou puxar a brasa agora para minha sardinha, viu? Eu vou trazer Abel Ferreira, Leonardo Bruno e Vânia Ferreira, Luar de Coromandel. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Meu primeiro amor. não ter mais que partir, não mais viver a te buscar por onde for. Nos versos que eu disser, no pranto que eu chorar, olhar de uma mulher e a tua lembrança de sempre estar, não há Coromandel, uma expressão, nenhum só cantar que possa definir minha terra, como é lindo rever o teu luar. Ruas rever meu amor, meu primeiro amor, e não ter mais que partir, não mais viver a te buscar por onde for. Que maravilha que tem bonito, né? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Abel Ferreira e os dois filhos dele, o Leonardo Bruno e a Vânia Ferreira, a composição, a melodia do Abel e a letra do Leonardo Bruno, Luar de Coromandel. Bonito demais da conta, né? Pois é, coró é danado, viu? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só você ligar 61998136601, qualquer tipo de evento, você contrata o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61998136601, a RBM tem o show do tamanho do seu evento. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu vou atender um pedido aqui agora, da música nova do Jorge, mas do Matheus. Quem pediu foi a Adriana Brito, lá de Caculé, na Bahia. Cleiton, eu ouço todos os dias o seu programa pela Portal FM de Livramento. Confesso que adoro, a sua voz é linda, eu sou sua fã número um. Adriana, um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho. Ela pediu e vai ouvir música nova de Jorge e Matheus. Calma. Não chore mais, sorri, amor. Eu trouxe o fim da sua dor. Não chore nunca mais, amor. Oh, oh, oh. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Calma.

naquele mesmo barzinho, lembrando de tudo começou. Oh, não. Ficar aqui pensando não vai dar em nada. Vou agir, tenho que meter a cara. Se ainda existe alguma solução. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar para o Cícero Lopes de Mombaça, no Ceará. Cleiton, eu sou ouvinte do seu programa há 20 anos. Ô Cícero, isso é que eu acho bom, rapaz. Eu tenho companheiro, né, que eu comecei no rádio há 30 anos atrás, em 1984, na Rádio Planalto aqui em Brasília, né? E há 20 anos que o Cícero me acompanha. Eu fico feliz da vida porque a gente muda de rádio, vai aqui, mas as pessoas acabam achando a gente, né? E agora na internet ficou fácil. Quem não me ouve nas rádios locais, me ouve direto na radioestudiobrasil.com.br. Cícero, um abração pra você. Muito obrigado por você ter entrado em contato com a gente, tá bom? Bete Guzzo, escolta de Vagalumes. As mais lindas canções, viola afinada e na voz, dueto perfeito, onde eu não cantava doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões, mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata e o perfume, pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite desse meu lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem te vi, parece dizer minha amiga voltou. Mas voltei, mais voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata e o perfume, eu Essa música é bonita, né? Bete Guzzo, Escolta de Vagalumes. No próximo bloco, eu tenho a dica do programa de hoje. Eu vou falar sobre as novelas da televisão brasileira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu queria falar com vocês hoje um pouco a respeito da televisão brasileira, principalmente as novelas da televisão brasileira. A TV Globo é uma das maiores produtoras mundiais, não é só do Brasil, é do mundo inteiro. E ela promoveu, fez já novelas antológicas, históricas, né? Desde daquelas dos Dias Gomes, né? O Bem Amado, né? Direito, como é que é? Rei do Gado, um bocado de novelas inesquecíveis, Gabriela, né? Novelas maravilhosas. De uns tempos para cá, os escritores da Globo resolveram fazer apologia do homossexualismo masculino e feminino. O homossexualismo existe desde que o mundo é mundo. E eu absolutamente não tenho nada contra a orientação ou desejo, seja lá o que for, porque é um tema que desperta muita discussão. Mas o fato é que, nitidamente, de um tempo para cá, os autores da TV Globo, que são a maioria deles homossexuais, resolveram fazer apologia e vender a ideia que ser homossexual é maravilhoso, é normal, não sei o quê. Não, não é. Não é. Porque não se sabe ainda se uma pessoa é homossexual porque quer ou se a pessoa já nasce daquele jeito. Eu acho que a pessoa já nasce daquele jeito, embora o meio seja também, possa influenciar no comportamento, principalmente dos mais jovens. Mas isso não é disso que se trata. O que se trata é o seguinte: da mesma maneira que eu não saio no meio da rua agarrando e beijando a minha mulher para todo lado, eu acho que as pessoas não precisam manifestar o seu comportamento sexual em público. Não sou moralista, não faço parte de religião nenhuma, não é isso não. Apenas é o seguinte, você tem que saber que assistindo a televisão tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Então, você pode observar que de uns tempos para cá, toda a novela da Globo, essa novela que acabou, ela centrou a sua trama nisso. No namoro de duas moças muito bonitas e tal. Você sabe qual foi o resultado? A pior audiência da história da TV Globo. Deu 34 pontos no último capítulo, quando o normal, Avenida Brasil, por exemplo, deu 52 pontos. Teve novela da Globo que chegou a dar 80 pontos. Isso significa que o povo não aprovou. E há uma queda significativa na audiência, não só das novelas, mas da televisão. O povo começa a encher a paciência com esse tipo. Eu falo porque eu não assisto um capítulo de novela. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, não tenho tempo e não gosto dessas coisas também, não. Então, a dica de hoje é exatamente isso. Para você ver que tipo de novela você está deixando a sua família assistir, né? E vamos ver se a gente pressionando, se a audiência caindo, a TV Globo passa a usar todo o seu poderio para fazer uma programação melhor, uma programação mais instrutiva, mais útil, né? Então essa hoje é a dica do meu programa de hoje, as novelas da TV Globo, né? É uma putaria danada, principalmente na novela das oito. Boni Beluco, Advogado. Pega leve aí, doutor. Tô pedindo pro senhor, por favor, não leve à frente essa causa. Sei que ela contratou os serviços do senhor pra arranjar a papelada do divórcio. Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorize em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos.

No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, aquele beijo que te dei. Eu vou trazer uma canção que eu escrevi falando, né, das pessoas que saem do interior e vêm para a cidade grande e entram na loucura da vida daqui, quando a vida do interior é mais tranquila, mais sossegada. O avô do João, Cleiton Aguiar, Antes que a Vida Me Consuma. Um dia desses vou tomar uma atitude, deixar o concreto, o automóvel, o dinheiro, e embarco de novo pro sertão. E embarco de novo pro sertão. Vou trocar tudo que tive até agora, o corre, corre, estresse, poluição, pelo prazer de ouvir de manhã cedo os passarinhos, um riacho a deslizar. A vida é curta, é difícil, perigosa, pra eu me matar lutando pra viver. Volto pra casa enquanto ainda posso, antes que eu perca o caminho, antes que minhas forças se esgotem. Vou voltar lá pra Gerais, vou correndo de volta pras origens, tentando encontrar o que um dia eu lá deixei, a minha infância, saudades dos amigos, antes que seja muito tarde pra voltar. Infância, saudades dos amigos, antes que seja muito tarde pra voltar. Um dia desses vou tomar uma atitude, deixar o concreto, o automóvel, o dinheiro, e embarco de novo pro sertão. E embarco de novo pro sertão. Vou trocar tudo que tive até agora, o corre, corre, estresse, poluição, pelo prazer de ouvir de manhã cedo os passarinhos, um riacho a deslizar. A vida é curta, difícil, perigosa, pra eu me matar lutando pra viver. Volto pra casa enquanto ainda posso, antes que eu perca o caminho, antes que minhas forças se esgotem. Vou voltar pra Gerais, vou correndo de volta pras origens, tentando encontrar o que um dia eu lá deixei, a minha infância, saudades dos amigos, antes que seja muito tarde pra voltar. Infância, saudades dos amigos, antes que seja muito tarde pra voltar. Cleiton Aguiar cantou dele e do Expedito Dantas, Antes que a Vida Me Consuma. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A nossa amiga Onilda da Rádio Sucesso FM de Araxá mandou um e-mail lá para a Rádio Estúdio, a Rádio Estúdio passou para mim aqui. Ela está dizendo o seguinte, que ela está transmitindo lá na Sucesso FM o Saúde com Beleza, né, da Márcia Ferreira, o Mundo Sertanejo do Diego Valadares, as melhores do dia e o programa Cleiton Aguiar. Ela diz assim, eu gostaria de parabenizá-lo pelo sucesso. A audiência de vocês é muito grande aqui. Mande um alô para a turma da rádio. Ô Nilda, um grande beijo para você. Muito obrigado ao pessoal da Sucesso FM de Araxá, essa simpática cidade aí, onde eu tenho familiares por aí também, gente muito boa, tem gente de Coromandel que mora aí. E o famoso queijo do Araxá, na verdade, é de Coromandel. O povo lá em Coromandel compra, leva para Araxá e vende e virou o queijo do Araxá. Ô Nilda, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho de hospedar o nosso programa aí. Eu fico feliz de saber que o programa Cleito Aguiar é sucesso de audiência aí em Araxá, como graças a Deus é sucesso de audiência em todas as centenas de emissoras que transmitem o nosso programa. O povo é bom demais da conta, né? Aniversariando hoje o Zezinho Araújo, a jornalista Kátia Kubel aqui de Brasília, o André Moura, Patrícia Rodrigues, Carlos Esaú, Seigislene Miranda de Oliveira, Valdinei de Souza, Sandra Aparecida Assunção e a Maria José Bernardes. E você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou homenageá-lo também, desejar a todos os aniversariantes de hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou trazer uma oração muito bonita, de autoria de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Não perca! Brasil, vamos rezar! Brasil, vamos orar! Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Antes da planície, surge a montanha. E depois da montanha, aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo, a própria morte é a lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje ou amanhã, você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a inesgotável paciência de Deus. Amém. Belíssima essa oração, né? Não perca, que está na página 20 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Esses meninos são daqui de Brasília, fizeram sucesso, andaram meio sumido e agora voltaram com gosto de gás. Bruno e Marlon com a participação de Gini Geno, mas esse amor não morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e insensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Alô, dirigindo, os sonados do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro, insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Bruno e Marlon e Gina e Geno, a música do Bruno, na música do Marlon, né? A música do Marlon, contando uma história do... Isso aconteceu com um amigo dele. É uma história verídica que ele transformou em música e que virou sucesso, né? Mas esse amor não morreu. Eu vou a Coromandel relembrar. Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Alan e Aladim, Tardes Morenas de Mato Grosso. Destino, fui conhecer o jardim que há lá, onde nas flores das madrugadas ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá no Crispim. Deixei o Mato Grosso querido, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso e o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos devido aos bandos de pirilampos dos verdes campos lá de Coxim. Pra cantar com a gente, nossos grandes amigos João Carreiro e Capataz. Valeu, Alain Aladim, viva o Mato Grosso! A nova aurora tão radiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande fiquei pensando, por que será que amo outro alguém? Mas o amor, mesmo repentino, às vezes vale por mais de cem. Voltei do modo tão caprichoso, aquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer bem. Adeus, rainha Mato Grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca na minha vida eu encontrei outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiá, Alan e Aladim, Tardes Morenas de Mato Grosso. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Enquanto os otimistas são criadores, os pessimistas são mero espectadores. Enquanto os otimistas são criadores, os pessimistas são mero espectadores. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Diego e Diogo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O nosso ouvinte Ademir Moura de Souza, de Canápolis, Minas Gerais, me mandou uma mensagem. Cleiton, eu parabenizo a Rede Brasil de Televisão pelo seu programa e a nova programação resgatando antigos seriados. É muito bom. Ademir, muito obrigado. Realmente, a Rede Brasil de Televisão é uma televisão diferente, a televisão da família, né? Eles procuraram aqueles filmes antigos, aqueles seriados antigos, né? E tem realmente uma programação alternativa para quem está cansado da baixaria que as televisões estão apresentando hoje no Brasil, né? Estão disputando, estão baixando o nível. Em busca da audiência, eles baixam o nível até um ponto que fica insuportável a gente assistir televisão no Brasil. E a Rede Brasil de Televisão surge, ela agora fez 10 anos, é novinha, é uma rede nova, agora que está começando a chegar nas cidades todas, né, e com a programação diferenciada. Muito obrigado, Valdemir, um abração para você. E por falar na Rede Brasil de Televisão, amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, que você pode me assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o som local no Brasil, a imagem local, ou também pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. Das TVs pagas, a única que não passa o nosso programa é a NET. Você pode me assistir também na Parabólica ou direto no site rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 11 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Diego e Diogo, Tô com Saudades. Foi embora sem dizer adeus, levou todos os sonhos meus. Sem ter dó nem piedade, foi pura maldade de um ser que nunca soube amar. Feito eu que sempre amei, só com você eu me entreguei. Vou seguindo sozinho, pedindo carinho, implorando pra te ver voltar. Se eu errei, me perdoa, eu só sei te querer. Por favor, me escute, eu só que eu vou dizer. Vamos lá! Tô com saudade, tô com vontade de roubar você e te levar pro fim do mundo. Só pra te amar, só pra te amar. O meu desejo é mais que um beijo, é amanhecer pra sempre nos seus braços e dizer que eu te amo, que eu te amo. Se eu errei, me perdoa, eu só sei te querer. Por favor, me escute, eu só que eu vou dizer. Quero ouvir! Tô com saudade, tô com vontade de roubar você e te levar pro fim do mundo. Só pra te amar, só pra te amar. O meu desejo é mais que um beijo, é amanhecer pra sempre nos seus braços e dizer que eu te amo, que eu te amo. Tô com saudade, tô com vontade de roubar você e te levar pro fim do mundo. Só pra te amar, só pra te amar. O meu desejo é mais que um beijo, é amanhecer pra sempre nos seus braços e dizer que eu te amo, que eu te amo. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Diego e Diogo, Tô com Saudades. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6133526993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer um grande mestre.